Quebrada com a B2, Itaquera, H do Oeste, minha parada. Chegando pra rimar, bem na moral, sem desarrumar, hein. Missão de paz, irmão, na fita pra somar, não pra dividir nem subtrair, vim multiplicar por todos os pais. União na quebra, ou tá que chegar, sou bem chegado, por muitos considerado, pois sei bem onde é que piso. Por isso nunca dou vacilo, sem pezinho pra motivo não, sem dar falha. Os bicos desconversam, os comédia passa raiva. Eles não quer ver ninguém a pampa, sente inveja, não sai pra corrida e não faz uma. Deixa a brecha, vem pra cima se quer. Um bom motivo, te aconselho, mané. Não atravesse meu caminho, quero a paz. Chega de guerra, desse inferno, mas não tenta me tirar. O que você quiser, eu quero. Não confunda coisa, ser humilde não é ser trouxa. Ninguém é mais que ninguém. Se quer tirar, segura bronco, ouro é raro. Tão valioso quanto é natural. Em minha mente, ninguém corrompe, sou original. De novo no jogo, representando o povo. Na arte da função do som, rap do bom que racha o coco. Viver, ser nervoso, respeito pelos outros. Se o povo é burro, vem aqui, participa aqui do jogo. Playboy comédia pros moleque, perde o bolso no rolê. Mó estilo, moletom, de novo. Vadia tá olhando com dinheiro, tô no bolso. Realidade de periferia, e onde for, como for, mó respeito. Vivendo um mundo novo, tem conceito, ser sujeito tá aceso. Lutando por direito, dinheiro, justiça, justiça, dinheiro. Sei lá qual é o prêmio pra esse meio, na real segue a rima. Por isso é um pesadelo, se eu tô de boa vendo as mina. Os cuzão tira o sossego, mau exemplo, sem justiça vem o povo sem direito. Terrorista, novo tempo, de conceito. Louco, é louco, muito louco. Doido, é doido, som pra doido. Pra quem rima pouco, todo meu desgosto. Da bandite ao lado bom, cuzão, fica com o troco. Louco, é louco, muito louco. Doido, é doido, som pra doido. Pra quem rima pouco, todo meu desgosto. Da bandite ao lado bom, cuzão, fica com o troco. Na batida, na minha rima, então viajo e sinto o clima. Som pra cima, funk sou o que faz o clima. Ligue os mano, ligue as minas, da bandite a quadrilha. Lá do leste, só vagabundo aqui na rima. Magnus 44, firma, quem manda rima, firma. Itaquera da bandite, essa é a minha firma. A minha família, os meus manos, meus parceiros. Na parada da vida quebrada e uberada tem conceito. Tenha respeito, é, porque eu mereço. Comandando o meu verso na febre, mas estou sempre atento ao que acontece no jogo do rap, é bom estar ligeiro. Pra quem quiser, teste a minha febre para ver a minha ira. Se sou mestre, faço o teste, pega a senha, vim da fila. Zica, as putas que querem chupar uma pica. Só querem grana, fazem fama, dando pros artistas. Banca das vadias, TV fama quase todo dia. Entra na mídia, se acredita, com talento vai vendo. Só ter um caso com um astro, tipo o nosso rei negro. Subir na vida, pensão alimentícia. Ter um filho com rockstar estrangeiro, ó que fita. Louco, é louco, muito louco. Doido, é doido, som pra doido. Pra quem rima pouco, todo meu desgosto. Da bandite ao lado bom, cuzão, fica com o troco. E nesse verso, onde expresso meu sentimento, quero dizer o que penso e vejo sem limite. Espero que compreenda e sinta a veracidade do verso do vagabundo na corrida, na humildade. Nem melhor, nem pior, maior ou menor. Diferente sim, dos gogó. Tenho dó, vou correndo assim. Dia a dia de periferia, proceder de bandido sem comédia, correria. Nativa na brisa, no sonho da conquista. Com som que hipnotiza, a miséria é realista. Ligar a televisão, a merda incentiva. Os bichos soltos quer dinheiro, tira a vida, cura adrenalina no sufoco. Represento o povo, longa vida por direito. De conceito da nativa, ser sujeito. Luta, fazer efeito, pras crianças vim sabendo que é respeito. O crime é pesadelo, quem tem arte vai vivendo. Sendo espelho, plano feito. Longe da polícia, da justiça que vivemos. Quem faz a cena sabe preso. Onde for, como for, com respeito. Viver, ser verdadeiro. Louco, é louco, muito louco. Doido, é doido, som pra doido. Pra quem rima pouco, todo meu desgosto. Da bandite ao lado bom, cuzão, fica com o troco. Louco, é louco, muito louco. Doido, é doido, som pra doido. Pra quem rima pouco, todo meu desgosto. Da bandite ao lado bom, cuzão, fica com o troco.